Estou recebendo aqui no estúdio o Paulo Willis, ele que é coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, também ex-coordenador de políticas para migrantes da Prefeitura de São Paulo, e foi responsável aí nos anos de 2014 e 2015 pelo programa de acolhida aos haitianos lá na capital paulista. Bom dia, Paulo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes aqui da RCI. Um prazer enorme participar com vocês essa manhã. Prazer é nosso, né, para divulgar aqui um evento que acontece já na tarde de hoje, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, um evento para discutir a questão das migrações numa área de fronteira, até como a nossa aqui de Tríplice Fronteira. É, exatamente. O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante fez uma parceria no ano passado com o Ministério Público do Trabalho aqui do Paraná e também com o Instituto 10 Passos de Curitiba e com centrais sindicais aqui do Estado do Paraná, justamente para discutir com essa população, com os agentes públicos, com a população em geral, a inserção e a inclusão dos imigrantes a partir aí da nova lei de imigração, né, que foi aprovada no ano passado e que está vigente nesse momento. Eu até vou perguntar um pouquinho sobre essa questão da nova lei de imigração. O que foi que mudou, assim, qual foi a análise até que vocês fazem? Mudou para melhor, mudou para pior? O que é que pode ser dito? Olha, não tinha como mudar para pior, né? A lei que estava vigente até o ano passado era o Estatuto do Estrangeiro de 1980, que era a herança de um período autoritário no Brasil, e que tinha um viés muito voltado para a segurança nacional e um olhar para o imigrante como uma ameaça ao trabalhador nacional e uma ameaça para o país. Então, esse paradigma mudou por um paradigma de direitos humanos. Então, os princípios da nova lei de imigração são bem interessantes, são vários, mas traz, por exemplo, os direitos humanos como um eixo principal, o diálogo social, descriminaliza a migração irregular, cria o visto humanitário, e tem como um princípio a promoção da regularização migratória. Isso é muito importante que uma lei de imigração tenha como princípio, né? Porque nós sabemos que uma das questões que está na base do trabalho escravo, do tráfico de pessoas e que envolve imigrantes é justamente a impossibilidade, às vezes, de aceder a uma cidadania, a uma documentação. Então, a lei ela traz isso, além de que também ela muda em relação à organização social dos imigrantes, né? Então, pela lei antiga, era proibido, por exemplo, uma passeata de imigrantes, né? A nova lei hoje permite que os imigrantes se organizem, que tenham associações, inclusive sindicais, né? E é interessante destacar também que aqui na cidade de Foz do Iguaçu a gente teve na semana passada um seminário, né, para discutir a questão do tráfico de pessoas, né, na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. E aqui na nossa região a gente tem um fluxo migratório intenso, seja ele formal ou informal. Inclusive aí para finalidades de trabalho, né, brasileiros que trabalham e estudam no exterior, estrangeiros que vêm trabalhar aqui em Foz do Iguaçu, enfim, um pouco disso até será debatido hoje durante este evento? Não, com certeza. Nós temos do lado Paraguai, inclusive eu sou um filho desta migração, né, eu cresci do lado Paraguai depois que voltei para o Brasil, mas hoje, principalmente na questão estudantil, né, nós temos só em Estado de Leste mais de 15 mil brasileiros que estão estudando ali na região. Por outro lado, todo esse fluxo de trabalhadores que estão para lá, paraguaios que estão aqui, e muitas vezes em situação precária. Então, isso é um tema que será abordado. E uma outra questão que é muito importante quando a gente debate os fluxos migratórios é a segurança do processo migratório. Então, como que se desenvolve políticas que possam garantir que o imigrante possa fazer um processo de migração digno desde a saída até o destino, né? E aí a cidade de Foz do Iguaçu tem um papel extremamente importante, porque ela está aqui no marco de Três Fronteiras, e ao mesmo tempo que ela é uma cidade de residência de imigrantes, ela é uma cidade de trânsito, né? Então, se nós formos olhar a questão do Haiti, por exemplo, claro que a maioria entraram pelo Acre, mas a partir do momento que houve uma crise de emprego no setor, sobretudo dos frigoríficos, né, onde a grande maioria trabalhava aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muitos migraram para o Chile. Né? Hoje o Chile restringiu a entrada de haitianos, né? Tem uma nova resolução que já está vigente, e muitos desses haitianos, então, eles estão retornando para o Brasil. E esse retorno se faz justamente aqui pela fronteira, sobretudo aqui marcado pela cidade de Foz do Iguaçu. Então, essas questões nós queremos debater. Aqui nós temos a UNILA, né, onde tem muitos imigrantes também, haitianos de outros países que estão estudando. E Foz do Iguaçu tem uma característica, né? Historicamente, é uma das cidades que foi formada por migrante. Então a gente acredita que fazer um debate aqui tem um resultado que é muito maior, né? E aí uma questão que nós do Centro de Direitos Humanos achamos que é de extrema importância, né, Guilherme? Eu falava da nova lei de imigração já no início aqui. A nova lei de imigração, ela foi regulamentada. O regulamento, ele tratou mais das questões administrativas do imigrante, né? Então, são várias portarias que são emitidas pelos ministérios, tratando, por exemplo, da naturalização, da reunião familiar, do próprio visto humanitário. Mas existe um artigo que é o 120 da nova lei de imigração, que ele cria a política nacional de imigrante, né? E esse artigo, ele é essencial. Nós queremos debater justamente hoje aqui esse artigo. Eu cedi que tem uma campanha, né, pela regulamentação desse artigo, porque não há no Brasil uma definição de papéis dentro de um pacto federativo. Então, não é claro... Quem deve se responsabilizar pelo quê, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos usar novamente o exemplo dos haitianos, né? E hoje os venezuelanos, por exemplo, né? Que chegaram por cidades pequenas, né? Então, uma coisa é a migração boliviana, que chegou em São Paulo, uma cidade das maiores da América Latina. Então, esse fluxo se dilui dentro da cidade, mas chegou em Boa Vista, chegou lá na fronteira, lá no Acre. Então, cidades pequenas, então, cria uma visibilidade muito grande. Os equipamentos acabam sendo todos com muito uso, né? Você muda totalmente a característica da população, e isso cria determinada crise. Então, esse artigo, ele fala justamente de se estabelecer uma política nacional de migração coordenada pelo governo federal, com participação dos estados, do município e das entidades, né? Seja elas patronais, sindicais, inclusive da sociedade civil e de imigrantes. Então, a gente tem uma batalha justamente pela regulamentação desse artigo, e hoje nós vamos também debater essa questão aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E para muitas pessoas, né, pode parecer essa questão dos haitianos, dos venezuelanos, pode parecer algo distante aqui da realidade de Foz do Iguaçu, mas vale lembrar o seguinte: Foz do Iguaçu é uma das principais portas de entrada aí para haitianos que estão retornando ao território brasileiro, né, vindos aí da Argentina, do Chile, e também um levantamento até que foi publicado aí na semana passada mostra que 15% dos venezuelanos que deixam o Brasil por fronteiras terrestres estão fazendo justamente aqui por Foz do Iguaçu em direção principalmente à Argentina. Vamos até detalhar um pouquinho aqui sobre a programação do evento, porque ele acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Deixa eu até ver o local aqui, na Fundação Cultural, né? Fundação Cultural. No auditório da Fundação Cultural, participação é livre, né? Para a população. Vamos lá, abertura, 1:30 da tarde, né? Isso, 1:30 da tarde. Na sequência, 2 horas, o que está previsto ali? Então, nós vamos, a abertura, né, oficial, aí depois, às 14 horas, nós temos a presença do secretário do Trabalho, né, do Estado, aqui do Paraná, que é o Paulo César Rossi, e que também é presidente licenciado da União Geral dos Trabalhadores, e da Rosa Maria Jerônimo Lima, que é a secretária extraordinária de Direitos Humanos aqui da cidade de Foz do Iguaçu, né? E da Cristiane Maria Esbalqueiro Lopes, que é procuradora do trabalho e coordenadora do Grupo de Trabalho, Migrações do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público tem desempenhado um papel extremamente importante, ativo, né, na questão da garantia dos direitos dos imigrantes, né? E para nós é muito importante essa participação também do Poder Público Estadual e, em especial, da Secretaria de Direitos Humanos aqui da cidade de Foz do Iguaçu, porque é nessa perspectiva de ir construindo as políticas públicas. Depois nós teremos uma reflexão sobre o direito nacional do trabalho, e a participação social dos imigrantes. A nossa palestrante, a Maria Rosário, Rosária Barbato, ela é professora da Faculdade de Direito de Minas Gerais, né, da Federal de Minas Gerais. Ela é italiana, né, é uma ativista sindical também, e que tem longa experiência no direito internacional. Né? Então, como que o direito internacional também pode resguardar as garantias dos direitos dos imigrantes? Instrumentos de estímulos à participação social dos imigrantes, com a Cláudia Honório, que é procuradora do trabalho aqui de Foz do Iguaçu, né? E depois uma participação também para discutir a questão da integração, né? Como é que estão se inserindo os trabalhadores na região da América do Sul, sobretudo do Mercosul, com o professor José Renato Vieira Martins, que é professor aqui da UNILA, né? Depois teremos um intervalo e, posteriormente, nós vamos ouvir os representantes de todas as centrais sindicais que têm afiliados aqui em Foz do Iguaçu, para que possam também apresentar como esses sindicatos estão trabalhando a inclusão dos imigrantes e fazendo a defesa aí dos direitos dos trabalhadores imigrantes. Portanto, hoje, né, na Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu, a partir da 1h30, né, o evento Migrar com Direitos, Migração, Refúgio e Direitos Trabalhistas. Você que tem interesse na área, quer saber um pouquinho mais, aproveite ali, participe. Conversei com o Paulo Willis, ele que é coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, falando aí um pouquinho, né, sobre este evento. Muito obrigado aí ao Paulo pela presença aqui na RCI e sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade de participar aqui com vocês e esperamos, né, contar com a presença de vocês hoje à tarde. Um grande abraço a todos.